andrecidismoral.com.br. A bem potsa, o Alisson. Pedras, o Ministro Down, Down. O Carrasco. Se liga aí, pai. Stronda Life Music. A pegada do malandro, cara. Ó, oh, essa novinha ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Essa novinha ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Essa gostosa ela vai me matar. Essa novinha. Essa novinha ela vai me matar. Essa novinha, ó, ó. Elimina, engatilha. Ela mira. E aí, novinha? Ó, elimina. Engatilha, ela mira. Vai, vai, atira com a bunda. Ah, novinha, atira com a bunda. Com a bunda. Atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Vai, novinha, vai. Vai, novinha, vai, novinha, vai, vai, vai. Danadinho, Cedense e Caxias. Camecão Lages. Vai, novinha. Atira com a bunda. Com a bunda. Atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Eu vou dizer, vem. Vou dizer, vem. Ó. Essa novinha, ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Cadê que eu nasci? Chico da escola, JC Ronda. Essa novinha, ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Essa gostosa, ela vai me matar. Gabriel Fone. Ó, elimina, engatilha. Ela mira. E aí, bebê? Elimina, engatilha. Ela vira. Vai, vai. Atira com a bunda. Tá vindo CD, moral. Vai aí, legal. Vai. Atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Com a bunda. Levanta, levanta. Atira com a bunda. Atira com a bunda. Vai, novinha, vai, novinha, vai, novinha, vai. Oi. Laércio da Magazine Militar Ômega. Hidrotec Academia. A melhor de todas. Atira com a bunda. Com a bunda. Atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Ela atira com a bunda. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola aí. Essa novinha ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Essa novinha ela vai me matar. Essa novinha me leva à loucura. Essa gostosa ela vai me matar. Essa danada me leva à loucura. Ela vai me matar, essa novinha, ó. Ela mira, engatilha. Ela mira. Tá mirando, né, bebezinha? Ela mira, engatilha. Ela mira. Vai, vai. Atira com a bunda. Que bumbum é esse, mãe? Atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Ela atira com a bunda. Vai, Ebras! Ebras, ou de pé aqui. Gasparzinho CDs. Agora, nego, né? Agora, agora. Oh. Atira com a bunda. Com a bunda. Atira. André CDs. O moral de Iguala. Ela atira com a bunda. Com a bunda. Ela atira com a bunda. Deixa o panda, vai, panda, vai, panda, vai. Atira, atira. Atira com a bunda. Com a bunda. RW Jogas da Lovózia. Ela atira com a bunda. Joga pra cima que eu já fui. Banda maravilhosa. Stronda Life Music. Na pegada do malandro, Tote. É na pegada do Teresina malandro. Teresina e Potsa, João ABCTs. JC Ronda, Laércio do Planetão Sub-Zero. Isaac Pé Quente.